Onda 251. 251, obrigado. Lima Lima Fox, reduza para aproximação. Novembro, com aproximação, chame a 3 milhas de ação. Chamada 3 milhas da 1-7, Azul Novembro. Bateria 224, decolada 0-0, chame com de frequência 1-9-8. 1-9-8, 2-2-2-4. Voador, está passando o astro até o filo. Acho que até o filo prossiga. Só autorizado para o astro até o filo, está passando o carro. Aquilo, eu vou coordenar isso com o APP, mas muito provavelmente a resposta vai ser negativa, uma vez que o nível do senhor é superior a possível para subir da conde, ok? Mas aguarde ele coordenar e chame para escutar que só escutar o que. Torre, boa noite, papapá, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox, boa noite, tráfego já avistado, ajuste 1016, é número 3 para pouso em Salvador. Antes do senhor ir pousar um tráfego pista do 7, transporte externo, senhor. Continua a aproximação, reporte no externo, Lima, Lima, Fox, Fox. Lima, Fox, se possível, pode seguir o tráfego na 17 também após o externo. Gente, então confirme, gostaria de solicitar a pista no 7? Afirmativa, após o externo, transporte para o 7, como número 2. Copiado, então continua a aproximação, reporte externo, visual para cancelamento do plano, Lima, Lima, Foca. Lima, Foca. Papa Tango Eco, Zulu Novembro, cheque trem, pouso autorizado na pista 17, vento 120 grau, 079, ajuste 1016. Trem de pouso baixado, travado, livre de pouso 17, Eco Zulu Novembro. Ó, pouso aí. Street 30 direct front. Street 30 direct front, position 2224. Copiado, taxia via Índia e Alfa no ponto de espera Samator, no 8 decimal 6, mas estado 101-63561 no bom voo. O APP nos negou a solicitação do ponte, de acordo com o nível, senhor. Nos falou que após Aru, o senhor vai poder voar direto para Maceió, mas com o mesmo, ok? Sim, vai manter saída do Carol na pista. Só correção, senhor. É Fuca Caju, Alfa Romeo Uniforme. Fuca Alfa Romeo Uniforme. Fuca Alfa Romeo Uniforme. Lima, Lima, Foxtrot, plano cancelado agora aos 1-3, curva à esquerda, reporte base pela direita, pista 1-7 para autorização de pouso, Lima, Lima, Foxtrot. Lima, Fox. É pouso Zulu, November, seu solo aos 1-3, confirme 4, que se destina. Cinco horas está ciente, só um minuto. Oscar até o quilo, confirme posição. Por gentileza, aguarde por gente, do táxi, quilo. Vou aguardar o táxi. É Eco Zulu Novembro, autorizado a levar a pista próxima da extensão à direita. Aerostar, estacionando com essa linha, tchau. Guardião 07, prossiga. Pronto para decolagem, senhor? Não copiei. Gente, existe um tráfego agora com a base pela direita, pista 17. Após o pouso do mesmo, autoriza sua decolagem para o setor noroeste, livrando correção. O senhor tem condições de decolar agora, setor sul, senhor? Setor sul sem interferência, chama fora do solo, vem para 30 graus, vem para nós, ajuste 1016, senhor. 03 da Juliette, 50-0. Do pátio do Graé, pátio 4, a à direita agora, um helicóptero controla a sul, manda grande feito com seu pouso agora autorizado, senhor, na pista 17, campo 300079, 2016. Gente, o Lima Fox baixou, travou. Voo no 885, decolou aos 15, chama agora o controle em 119, decimal 8, senhor. 1198, gol no 885. Fala do solo, guardião da sua. Copiado, guardião 07, decolou aos 15. Chame agora o controle em 19.8, senhor, bom voo. 198, obrigado. Para o 360, sai da árvore, gol no 885. Tá pronto. Boa noite, é o guardião 07. Time. Copiando, senhor, mantém com a espera. Abre o guardião 07. 3561, não mantenha a ponte de espera, senhor. Copiado, só um minuto. Lima, Lima, Foxtrot, no seu solo. Seu solo foi o 16, confirme o pátio de Cristina. Senhor, então à esquerda, livre a pista, faça 180, reporte pronto para ingresso na pista, Lima, Lima, Fox. Posso até o quilo, Lima, Lima, Fox para ligar à esquerda, autorizado de ingresso, chama a de quanto para decolagem, ótimo até o quilo. Fazereta 2224, contact shape center, frequency 125, decimal 45. 125, 45, 224. Trem. 3152. 3152, contêiner, trem abaixo travado. Baixou e travou, tem 3152. Tem 3152, tem pouso autorizado, 10, campo no 40 graus, 08 nós. Teve pouso na 10, tem 3152. Lima, Lima, Fox, vai estacionar, frequência livre, bom descanso. Para o CAB, o Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07. 61, após a passagem do tráfego da companhia, agora puxa o final, fica no 0, Lima, tempo 03, 61. será a decolar até a passagem do mesmo, senhor, uma vez que o efeito de decolagem vai interferir com uma possível remetida do tráfego. Então, por gentileza, aguarde na posição por aproximadamente 4 minutos após autorizar sua decolagem. Vamos saber o que. 3152 no Solos 2-0, direita 2-0. Dado gol 604. Gol no 604, complete aproximação, torre 1 no 8306. 8 nosso. Boa noite, Salvador, boa noite, boa. 604, não, baixar atrás. Boa noite, no 604, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Teve pouso, entrou 0. Decolou os 2-1, chama agora o controle em 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. 9-8, é 3-5-6-1. Salvador, SAN 3561. SAN 3561, no contato radar na decolagem, vou para nível de voo 380, saída Argo. 380, saída Argo, SAN 3561. Me manda foi 1889. Afirmativo, plano para o Galeão, nós já temos aprovado o nível de voo 360, copia? Autorizado, Galeão 360, via Pêndulo 10, decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, aciona 5161 no transponder, coteje. No 52, prossegue via Juliette para o 02. Via Juliette para o 02, 3052. No 889, cotejamento correto quando produção e pushback acionamento no 09. Solo, Xerém 6310. 6310, Recife 350, copia? Copia. Autorizado, Recife 350 via Upper Whisky 58. Decola 10, curva esquerda, Pulca, transição Aru é a saída. Controle Salvador, opera 119, decimal 8, aciona 5156, coteja. Autorizado, Recife 350, suporte Recife 58, decolada 10, curva esquerda, Caracaju. Controle canal 8, transporte 156. Correto, quando pronto, soma em posicionamento no 07. Solo Xenair 6201. Ou Xenair 6201, boa noite. Confirmando, Galeão 36, copia? Copio 36, boa noite. Autorizado, Galeão nível 360, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. Controle opera em 199, decima 8, aciona 5153, coteje. 360, Peru, decola nossa ida da El Transão Leda, aerovia Peru 10, ADS MAC, após para hoje Lúbito, após para hoje Bravo, Bravo Charlie e após para hoje Topinho. Saída, o controle de saída 1198, transponder 5153. 119, decimal 8, e tem um bom voo, senhor. 1198, Astra até o quilo, grátis. O 35216, o tráfego que decola agora pista no 7 é transporte de enfermos, portanto teve prioridade sobre o seu tráfego, ele irá efetuar uma subida similar à sua, porém com nível proposto inferior. O APP então nos pediu que eu segurasse o senhor pelo menos uns 4 minutos no solo, para que não interferisse com a saída do mesmo, ok? Paciente, vai curvar à esquerda na saída Pouca Caju, é a mesma saída do tráfego que o precedeu agora da calando pista 17. Então, aguarde para a decolagem. O controle nos solicitou que o senhor aguardasse, senhor, exatamente por isso. Mas eu irei pra entrar em contato com o mesmo para sugerir essa operação. 748, cruzo 080 para 050, pode prosseguir? 76748, desce para 2000, ajuste no 0 no 6, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2000, 10016, autorizado ELS, chamará estabilizado web 6748. Trigo 5216, o controle nos reiterou que a decolagem deverá ocorrer em aproximadamente 2 minutos, senhor. Aos 29, a hora certa agora aos 27. No 604, ingressa Juliette para o 04. Juliette 04, 04. Dan 3561, no chame e registro no 260. Trip 5216, o controle acabou de dizer que o senhor deverá decolar restrito a 2 mil pés até 2 zero milhas ou até o contato com o mesmo, ok? Afirma, trip 5216, autorizado a decolar pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós, ajuste no 0, 16, 5216. 352-16, decolou os 29, chama agora o controle em 1-9.8, senhor, bom voo. 98, bom dia, obrigado. Controle Salvador 35218. 5216, contato radar da decolagem. Suba e mantenha nível de voo 060, saída PUCA. Para 060, saída PUCA 5216. TP5216, direto de Jampa. Direto Jama da presente, 5216. Salvador, boa noite, Webjet 6748, final da 1-0, baixado e travado. Tráfego curva esquerda proa 020. 0, vento 130 graus, 089, 6748. Vive pouso de Santa Zero, Web 6748. Oscar, Hotel Kilo, controle. Para o Telquilo, prossiga. Está na proa de Maceió. Afirmativo, proa de Maceió, para o Telquilo. Para nível de voo 190. 090526, solicito a nível final 1-50. Nível de voo final 1-50, 3526. Autorizado 150, final 206. Autorizado, Sumitax. Boa noite, Galeão 360, copia? Via, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360, via Ampla, Zulu 10, após conforme a rota do plano, decola da pista 10, curva direita na saída da Euleda, após Leda, voa bridge, o controle opera em 199, decimal 8, aciona 5147, cotejo. Correto, quando pronto, são em posicionamento no 03. TP5216, 352 no meia, como que faz a subida? 36 mil pés agora. WebJet 6748 no solo 35, libera direita, chame solo em 121 decimal 9. 1219, libera direita, web 6748. 9 irá aguardar 1889. 6201, square 10. Could you confirm me the information, please? Ocean N6201, we have 123 inward, 3 hours in your time, 2018, clear taxi, Saya Inden Alpha on holding point, runway 10, call tower, 118.6, Ocean N6201, the QNAZ is 1016. 106, clear taxi by Inden Alpha on holding point 1, call tower 118.6, Ocean N6201. Salo Salvador, boa noite, web 6748, Ana Alfa. 6748, taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, web 6748. O Gol no 889, confirmando a posição é a 09. Ok, após o TAN liberar o setor à sua retaguarda, tem livre pulso acionar seu Mitax. Passando o Oscar Hotel Kilo, chame Recife 1245, secundária 1265. 1245, seu auxiliou? Secundária 1265. 2685, Oscar Hotel Kilo. 06, TAN 3662. Tá, chamar antes da Juliette, web 6748. Copiado, web. Irá dar passagem ao Airbus da TAM e após o senhor vai prosseguir via Juliette para o 03. Juliette, dando passagem ao Airbus da TAM após Juliette 03, web.